Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Pelo poder de Jorge de Cibertão! Jogos de diversão começando mais uma vez e agora na sua 22ª edição. Aê, totalmente excelente. Então, essa semana eu ia dizer que a gente está reunindo aqui vários peitinhos, mas como a gente já sabe, vários peitinhos normalmente se reúnem aqui no podcast. Então essa semana nós vamos reunir várias calcinhas para debater por que nós, meninas, não estamos tão presentes no universo game. Então, para quem é feia, é boba e não sabe, eu sou a Ninja Inimiga. E essa semana aqui com a gente nós vamos ter a Lilith. Aê! E a Debs. Sou bonita pra caramba, não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, eu não tenho nada. Eu sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba. Eu sou rica. Mas que faça bom aproveito que esse carro usado, o meu é zero. E os nossos gordinhos que não fazem exercício. Ninja Inimigo. Do you wanna be my lover? Mestre Splinter. É mentira essa parada de não fazer exercício, hein? E Lapso. Eu tenho 24 anos, sou solteiro, engenheiro de computação com laude pela FRJ, escritor, jornalista, ator, tenho 1,75m, 72kg, percentual de gordura corporal 10%, tô aí morenão, cor do pecado, tá sendo. E procuro garotas para dividir games comigo. Ele é um gato sem gato. É. Poxa, cara, mas eu tava com muita vontade de falar. Senhor da Eternidade. Então o Robot Eternidade fala alguma coisa aí. But my love is all I have to give. Without you I don't think I can live. I wish I could give no way. Sai daí, X-Al, burro pra caralho. Infelizmente ele não veio, ele soube que ia ter muita mulher no programa, ele não se amarrou muito na ideia. É, como a gente sabia que ia ter muita mulher no programa, a gente não falou nada pra ele, porque a gente não queria passar muita vergonha. Nessa semana nós vamos tentar descobrir por que nós meninas somos tão raras nesse mundo, por que quando a gente entra em uma lan house todo mundo para olhar, e vamos explicar por que o poder do peitinho é tão sinistro. Tudo isso e muito mais depois desse e-mail. E-mail! Tell me why I can't be there where you are. Vou já avisando que eu estou com problemas de concentração. Ainda bem que isso é editado. Vale, pede pro seu irmão de 14 anos mostrar como é que ele obtém a concentração dele de volta no banheiro. E aí volta pra ler e-mail. Bom, então agora, como estamos gravando em outro dia, a Isabel foi fazer sexo e sobramos eu e a Debs para ler os e-mails. Vamos lá, começando com o do Wild Wizard. Bom, ele diz que é de 80, de São Paulo e fanzaço de games. E além disso, tem experiências e preferências bem diferentes da galera do podcast em relação a games, ele especifica. Ele começou no Atari, num dos sabores disponíveis no Brasil, o Super Game da CCE. Os jogos favoritos eram Frostbeat, Hero, Mega Mania, Space Invaders e Frogger. Ele diz que ganha pontos com Elapso. Diz que ganha pontos com Elapso porque jogou nos fliperamas. Ah, sim. Ele diz que ganha pontos com Elapso porque jogou nos fliperamas desde a infância. Pit Fighter. Eu vi, vivi e sobrevivi ao SF2, odeio o SF3 e gostei muito do SF4. Além disso, ele jogou todos os jogos da Neo Geo, era fã de Fatal Fury, mas nunca gostou muito de The King of Fighters. De Super Nintendo, ele cita Top Gear 2, Blackthorn, Out of This World, Metal Warriors, NBA Jam e Earthworm Jim. Ele avisou o Senhor da Eternidade também que quando ele comprou a primeira moto dele, no primeiro colete, ele mandou pintar Polecats. E aquele P clássico do protagonista do melhor jogo point and click de todos os tempos. Ele disse que o pessoal subestimou o GameCube e cita que havia excelentes jogos como Pikmin, Metroid Prime, Zelda Wind Waker e outros. E diz que hoje tem um Wii e se diverte muito com a patroa jogando multiplayer. Discorda da opinião do Ilapso de que o Wii é ruim. Aí o viado do Ilapso escreveu entre parênteses aqui que ele nunca falou que o Wii era ruim. Só que o console tem seu forte mesmo no multiplayer. Só que a gente tá nem aí porque ele é babaca e tá dormindo, largou a gente aqui. Ele finaliza dizendo que o jeito que o ninja inimigo fala é hilário demais. Aqui eu gostaria de intervir que é ridículo. Que as observações do Mestre Splinter e do Senhor da Eternidade são sempre perfeitas. E que o Ilapso é foda. Apesar do gosto dele ser muito diferente do meu. Aprendendo coisas demais com ele. Ele fala... Puta, só tem um ele fala também. É brabo. Bom, pra ficar perfeito, só falta colocar aquela menina do Fala Mais Joga pra participar também. Aproveitando que ela virou uma puta gostosa. Aí aqui o Lapso botou pra gente dizer que a gente é muito mais gostosa que a puta gostosa. Só que, cara, quem é essa puta gostosa? Eu não sei quem é. Quem é a puta gostosa, Debs? Rapaz, é uma boa pergunta. Podia ter um linkzinho com a fotinha da puta gostosa. Acho que a galera ia gostar. Eu acho. Enfim, depois ele ainda mandou outros e-mails comentando todos os podcasts. Porque ele é um animal e fez uma maratona ouvindo os gordinhos flácidos. Aqui o Lapso agradece a ele. Bom, aí a gente vem aqui com o amiguinho Crusher comentando que os gordinhos falaram um pouco dos jogos novos. Sobretudo do primeiro Modern Warfare. Tinha uma ótima história e foi muito melhor que o Modern Warfare 2. E esse sim, na opinião dele, é uma grande jogada de marketing. Será que ele sabe que é marketing? Não. Diz que os produtores tomaram muitos processos pela fase polêmica do aeroporto e por isso passaram a dar a opção de pular. Fazia com que o jogador aparecesse já na fase do Rio de Janeiro sem saber porque estava lá e deixando uma lacuna muito importante na história do jogo. Ele finaliza dizendo que o melhor quadro de notícias ever, notícia de game, é o caralho. Jesus, quanta revolta. Jesus é o link que o Ninja Inimigo mandou com a puta gostosa. Você abriu já pra olhar? Não, vamos ver. Tensa. Bom, o açougueiro do além, ex-carniceiro do além, sugere vários temas pro podcast. Alguns já estavam na pauta e outros vão entrar. Obrigada. E quem tiver sugestões de temas, pode mandar também. Nossa, ela é a puta gostosa? Porra, Vanessa Camargo. Ainda sou. Olha isso. Eu acho a Vanessa Camargo mais negócio que ela, pra você ver como a parada tá tensa. Eu também achei, olha, ficou tensa a situação aqui. Enfim, né? Continuando, que eu acho que dá mais futuro. Não, futuro dá ser puta gostosa. Debs, gravar podcast não dá futuro, não. Não dá, não. E agora os comentários, começando com o nosso querido King Kong. Foi edição 021, em homenagem ao Rio, o lugar onde o pipoco de fato tá sendo. Sapinhou! O Arara diz que gosta de mascar chiclete e chutar bundas, e que o chiclete acabou. O Nabase diz que jogava Quake 2 com skin de Homer Simpson. O Ornelas diz que jogou um FPS brasileiro chamado Incidente em Varginha, sobre o episódio do ET. O Cangaceiro Samurai diz que o cast foi incompenetrante. Já o Cavaleiro Kong afirma que cada podcast tem uma palhaçada nova e que isso é muito massa. Subentende-se que ele é de São Paulo, obviamente. Né? O italiano. E a gente bom. Falando né, subentende-se que a gente é carioca. Né? Né? Né. Dois dos nossos ouvintes mandaram vídeo jogando Michael Jackson The Experience para o Wii. tá aí no post. Mandem seus e-mails com críticas, sugestões e porradarias para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Comentem no site, por favor, www.baixofrentesoco.com. E siga-nos no Twitter, a nova paixão nacional, @baixofrentesoco. E agora vamos às notícias. Notícias. Primeira notícia. Até o dia 21 de dezembro está valendo a promoção do Humblewind Bundle 2, incluindo 5 jogos: Dredge, Cortex Command, Machinarium, Osmos e Revenge of the Titans. O pacote total seria avaliado em $85 em condições normais, mas a promoção é do tipo, pague quanto quiser, sabe? E for ofertado pelos compradores, sai dividido entre os desenvolvedores. É maneiro, vale a pena, hein, pra você que ainda não viu o que é isso, você pode testar, todo mundo tá comprando. A Electronic Frontier Foundation e a Child's Play Charity, e você pode até escolher o percentual destinado aos desenvolvedores da fundação. Só que de Humble, humilde, a promoção já não tem mais nada. Então, no primeiro dia, que foi no dia 14, terça-feira, foram arrecadados mais de $500 mil e mais de 70 mil pessoas já compraram o pacote. Puta que pariu, não sabia dos números não, hein? Olha só que maravilha. O destaque ficou com o criador de Minecraft, Marcos Persson, que doou $2 mil. Caraca, pessoa humilde. O preço médio que está sendo pago é de $7. O link está aí no post e... é uma boa pra presente de Natal e pra ajudar a Fundação de Caridade. Pra você que tem amigo gordinho, tá? Pode dar. E pra você que não tem amigo gordinho, pode dar pra mim, que sou gordinha também. Fica à vontade. Pô, $2 mil é humildade. Foda é o Ike Batista doar 8 milhões pra Fundação de Cabala Whatsoever da Madonna, né, cara? É, top. Bom, segunda notícia e última, graças a Deus. Alguns candidatos fortíssimos a destaque no ano de 2011 tiveram trailers divulgados. Ah, eu adorei essa notícia, porque ele vai falar de, tipo, três jogos. E aí, durante a notícia, ele vai falar de 4. Mas enfim, vamos lá. Os candidatos são Uncharted 3, Mass Effect 3 e Batman Arkham City, divulgados na VGA 2010. No terceiro capítulo de Uncharted, série exclusiva do PlayStation 3, que vai se chamar Drake's Deception, Nathan Drake vai percorrer paisagens desérticas. É exemplo dos dois primeiros jogos, que exploravam figuras históricas como Sir Francis Drake e Marco Polo, o terceiro jogo vai abordar os dias de arqueólogo de Thomas Edward Lawrence, também conhecido como Lawrence da Arábia. Uncharted 3 está previsto para o dia 1 de novembro de 2011. Mass Effect 3 fecha a trilogia que começou no Xbox 300... É só no Xbox, né, cara? E deve chegar ao PS3 em 2011. Na sinopse liberada pela EA, lê-se: a Terra arde. Máquinas aterrorizantes atacam de além do espaço conhecido. E começa a destruição da raça humana. A única esperança de salvação da humanidade do Comandante Shepard é a investida final contra as civilizações inimigas pela retomada do planeta. O jogo tem previsão para o fim de 2011. Já Batman Arkham Asylum. E se passa um ano após o jogo predecessor. Caraca, hein? E Lapso foi pra faculdade. Na trama, Quincy Sharp, ex-diretor do Asilo Arkham, ganha os créditos por deter o Coringa e, com a credibilidade recém-adquirida, torna-se prefeito de Gotham e cria um novo distrito na cidade, Arkham City, para deter os criminosos, já que o Asilo Arkham e a prisão Blackgate não têm mais condições de contê-los. Eu falei para mesmo? Em Arkham City, os criminosos ficam livres, desde que não tentem escapar. Já o Cavaleiro das Trevas espreita a nova região, temendo que a situação possa sair do controle. O jogo sai no terceiro trimestre de 2010 para PS3, Xbox 360 e Windows. Outro trailer que também causou repercussão na indústria foi o de Kratos, The God of War, no novo Mortal Kombat. O Deus da Guerra surge no meio de um combate entre Scorpion e Sub-Zero e desafia Hanzo Hasashi. Mortal Kombat sai em abril de 2011 para PS3 e Xbox. Os quatro jogos já são muito esperados e já se encontram até em pré-venda em várias lojas virtuais. Acabou? Acabou. Super alforria! Eu sei que quando eu era moleque, era brinquedo de menino e brinquedo de menina. Você chegava na casa de uma amiga sua, ela tava brincando de Barbie, era tudo colorido cor de rosa. E se você quisesse brincar com seus comandos em ação, o seu tanque de guerra com 7 mísseis disparáveis e os seus soldados derretidos, a sua amiga falava assim: ai, que sem graça, vamos brincar de trocar a roupa do Ken e da Barbie. E aí trocava o Ken e da Barbie. Da onde que isso cresceu tanto assim pra chegar que videogame é uma coisa de menino e não de menina, como eu escuto direto por aí? Pô, tem uma teoria. Fale. A minha teoria são os jogos. Você tem os jogos unissex, tipo Mario e tudo mais, só que a quantidade de jogos que puxam pro lado de carros, bonecos, ação e todo o resto que era de menino são muito maior número do que qualquer coisa que puxa pra menina. Pelo menos zero. Hoje em dia já tá misturado. Eu tenho outra teoria. Eu acho que videogame é eletrônico. E if eletrônico, then meninos. Ponto. Ah, nada a ver, porque TV é eletrônico. E, porra, mulher vê muito não, mais TV. Não, mas TV, TV família, é muito difícil, cara, colocar no canal 4 na hora da novela, né? Não, eu acho que eu confirmo a teoria do Max Splinter. Mas olha, eu acho que ela é anterior à questão do Mario, porque... Você tinha o Atari, eu tinha Atari, mas a minha mãe jogava muito mais Atari do que eu. Eram jogos, né, de um poder de abstração enorme. Você jogar Adventure e ver que um quadradinho verde era o seu personagem, que você estava passando por lugares magníficos, também é uma coisa formidável. Exigia um poder de abstração fenomenal que mulher tem mais do que homem. É, e a questão do if eletrônico igual masculino, você tem ali o Killer Application do nosso querido Applezinho amado, que, na verdade, a grande questão era se as nossas donas de casa iam usar pra gravar as suas receitas de casa, ou não. Porque inicialmente os homens iam usar, mas as mulheres também poderiam usar. Eu acho que as duas teorias procedem. Agora, no caso do que o Mestre Splinter falou, de fato, eu acho que a quantidade de jogos que tratam de carros e bonequinhos e tiros e ação é muito maior. Mas aí traz outra questão, outra indagação. De onde é que veio a ideia de que carrinho e tiro e ação é necessariamente coisa de homem? E quem sai pra trabalhar e fazer o trabalho difícil são os homens. A mulher tem que ficar em casa passando roupa e lavando louça. Quando o homem assim, chega em casa... Desde que a sociedade humana se constituiu, as coisas foram escalonando pra esse ritmo, entendeu? Exatamente. De acordo com o que o Lápis tá falando, o homem... Eu não tô falando porra nenhuma. Não sou eu que tô falando, não. Isso aí é a sociedade. Por que, Lápis? Você quer que a sua mulher saia por aí dando tiros, explodindo carros? Por favor, por favor. Você não vai lá pra cima se ela fizer isso. Ué, mas a mulher dele fez isso, cara. Você não viu aí no Rio de Janeiro, semana passada? Saiu por aí dando tiro, queimando o carro. E mulheres fardadas subindo o morro. São todas do Lápis, eu não sabia. Foram buscar ele. Todas elas. Todas que provaram, não conseguem esquecer. Vassalador! Diz a música. Foi, não. Sobre o que a Ani falou. Desculpa. Sobre o que a Ninja. Sobre quem? Pausa. Que a Ninja da Escuridão. Caralho, cara. Sobre o que a Ninja Inimiga falou, eu acho também que essa coisa de eletrônico é ligada a homem, não necessariamente de usar eletrônico, como por exemplo mulher de TV, mas de ter esse contato mais próximo. Eu lembro que quando eu era criança, quando dava algum problema na TV ou no videocassete, na época era videocassete, né? Papai quem resolve. Ajeitava era minha irmã, e minha mãe ficava impressionada porque minha irmã, que era menina, sabia ajeitar as coisas, tinha essas noções de gente, eletrônico. Desculpa, a família de vocês é muito vanguardista. Aqui em casa, quando dava pau no eletrônico, eu saía, pai! É a hora que o pai chega em casa e fala, fala, o que tá dando problema? Televisão tá com problema, papai tá em casa pra isso, pra resolver. Cara, pra mim, a minha visão de pai, a minha experiência, não sei se eu vou conseguir substituir a altura. Mas a minha experiência, tipo, o pai tem que ser o cara da eletrônica, o cara da carpintaria, o cara da... Cara, meu pai fazia de tudo, ele consertava a TV, videocassete, o móvel caiu, o ventilador do teto. Pilotava tanque de guerra, saía, porra, como soldado na rua. O pai do Mestre Splinter tem 42 centímetros de braço, pô. Meu pai, pô, eu não também. Fazia nada disso. Nada. Tô sendo excluído aqui. Meu pai também fazia tudo isso, mas todo mundo aqui em casa teve que se virar, então... E ainda pilotava um avião. Seu pai mora em Hong Kong, né, cara? Ele pode saber fazer tudo isso, mas fisicamente fica complicado ele executar aí na sua casa. E ainda com muitas ações por minuto, tá ali do lado. Da Coreia. E eu não conheci meu pai, por isso que eu entrei pro tráfico. Não, cara, mas isso é uma coisa legal, na verdade. O primeiro contato que eu tive com videogames foi por causa do meu pai, porque ele não deve ter tido infância e comprou o Master System. Que ele disse que era pra mim e ele que jogava, cara. Eu chegava em casa, tava ele no meu quarto, sentado na minha cama, de terno, gravata e jogando Sonic da memória, porra. E tomando vinho. Agora, é engraçado que os videogames, eles foram criados com um propósito meio de ser entretenimento familiar e não direcionado pra homem ou pra mulher. Era uma coisa que você via as comerciais, a família toda assistindo, que nem tentam vender a ideia de a TV é pra isso, os programas e tudo mais, sempre tentando fazer uma coisa pra família, mas realmente não funcionou do jeito que eles queriam. Não, na época foi totalmente aceito como brinquedo de menino. Há pouco tempo atrás, um programa da SBT, aquele que as crianças rodavam a roleta... Ninja Inimigo! Há pouco tempo ou pouco tempo atrás. De novo muito não, bem, né, cara? Lápis, muito bem. A coligação contra mim. Beleza, então, vai lá. Não é uma coligação contra você, cara. Não é coligação contra você, é a coligação a favor do português. A favor da língua portuguesa, é. Beleza, então. Vamos lá. Há pouco tempo atrás, no S-Grama... Que pariu, cara. Há pouco tempo adiante... Há pouco tempo tinha um programa no SBT que era daqueles de criança, que as crianças ficavam rodando a roleta pra ver se você ganhava um PlayStation. Só que... Ah, não tem mais, não? Ainda tem, pô. Só que na época, agora não tem mais, agora é uma roleta só. Antigamente era a roleta dos meninos, meninas. Na roleta dos meninos tinha bicicleta, tinha PlayStation. Na das meninas... controle remoto. Ou seja, dos meninos tinha as paradas maneiras. Na das meninas tinha a Barbie, tinha o carro da Barbie, a casa da Barbie, coisas assim. Cara, acho que não é nem a questão do que você mais gosta ou não. Eu acho que você tem que avaliar, porra, o valor dessas merdas. Quanto custa a merda do PlayStation, quanto custa a merda da Barbie? Não, exatamente. Mas olha só, quando você ganha a Barbie, você pega a Barbie e começa a brincar com a Barbie. Você ganha o PlayStation, você fica olhando pra ele... Não tem jogo. Pai, compra jogo pra mim, R$200 só. Primeiro que tem Barbie cara pra cacete. Segundo que você dá Barbie aí. Mãe, eu quero a casa da Barbie. Mãe, eu quero o quê? Mãe, eu quero a roupa da Barbie pra estar terça-feira no shopping. Mãe, eu quero a Barbie engenheira de computação. Eu fui vendendo essa Barbie. Mas tem essa Barbie sim, Barbie engenheira. Lançou a nova. É computação. Ela ganhou, né? Uhum. Ganhou computação, competição. Fizeram uma competição na internet. Saiu a V2 dela já, então, até. Fizeram uma enquete na internet, qual profissão a Barbie vai ser. Foi tudo homem que votou pra ser engenheiro de computação. Exato. Aí saiu a Barbie engenheira de computação. O Lápis fez até um programinha pra poder votar automaticamente 10 minutos. Isso. Pô, legal. Que ele queria comprar a Barbie pra ele. Queria. Claro que não, cara. Queria não. Ironia. Se você já chegou na sala de engenharia de computação, você sabe que a única coisa que você não vai encontrar lá é qualquer coisa parecida com uma Barbie, né, porra? Teve uma amiga nossa que quando entrou na faculdade parecia uma Barbie. Era lourinha, magrinha, só não falava inglês. E aí, o que aconteceu depois que ela saiu? Ela não saiu a mesma, obviamente. Saiu gorda, esquisita, espinhenta. Vocês estão falando. No nosso curso, a média é mais ou menos de 2 garotas por ano que entram. fica um calor fudido na sala só de homem suado. E as meninas assim, ok. Ah, mas tá aí, olha só. As meninas geladas com medo de ser canibalizadas, por isso que elas suam. Não, mas olha só, é tipo a minha turma tinha uma garota só e o namorado dela era da turma também. Às vezes a gente não sabia quem era a mulher e quem era o homem. Porque, vai lembrar, eles chegavam na sala assim, aí um dos dois falava: ai, aquele marimbondo na sala, quase me mordeu, quase me embolotei. Caralho, por acaso o Nijo inimigo está me traindo com alguma garota da faculdade de ninja. E pelo que eu sei, ele também é fóbico de marimbondos. Ah, não! A fraqueza do Nijo inimigo. Marimbondos. Agora, eu queria entender por que que as garotas que foram convidadas são todas bonitas, assim. Faltou aquela representante feia com choquito na cara. É o Mestre Splinter, tá sendo. É o Mestre Splinter. Porque ela é feia, parece um macaco. É feio macaco. Ele parece um macaco, é feio demais, só assim você vê. É feio. Ou foi? Qual foi o problema? Não, é porque, assim, eu achei interessante porque o estereótipo da gamer é esse. É a garota gorda, magrela... Gorda, magrela. Esquisita, espinhenta sempre. O estereótipo. Ela é um extremo, mas ela já viu é a ninja inimiga? Você já viu a ninja inimiga? Então como é que você sabe que são todas bonitas e nenhuma é espinhenta? Ah, a voz dela é bonita. Essa é a merda do telesexo. Oi, boa noite, com quem eu falo? E aí, se deu bem, então. Se deu bem com sua voz de galã de novela mexicana. Não, mas tô falando sério, porque assim, quando eu vi lá as convidadas, mesmo quem não veio, eu falei, nossa, mas... Eu sempre espero que tenha sempre uma coisa modelo. Do extremo esquisita, né? Assim, ou a gordona muito esquisita, ou a magrela muito esquisita, toda choquito e sempre, né, aquela coisa muito... Ah, muito assim, né? Demais. Chocolate caramelizado com flocos crocantes. Delicioso chocolate. Exatamente isso. Ovo de Páscoa da crocante, sabe? Não. Vamos falar a verdade pro ouvinte. Teve um processo seletivo árduo. A gente recebeu muitos e-mails, muitas fotos foram mandadas, algumas de biquíni, outras sem biquíni. Com certeza. E vocês foram escolhidas, então vocês não deviam estar reclamando de as nada. As três que estão aqui fizeram pole dance, por isso que estão aqui. Depois a gente faz um vídeo. Não espalha. Mentira, porque se tivesse sido processo seletivo, em termos de beleza, ia ter que estar aqui a Barbie do Mundo Gamer, que é a Bruna Torres. Bruna Torres é a Barbie personificada do Mundo Gamer, né? Vou te dizer que a Ninja Inimigo passou o teste do sofá, hein? Opa! Tô passando no teste tem um tempo já, né? Te digo, até tá antes rolando. De ter o podcast, eu já tava com o teste do sofá, não sei bem. Tá com bacharel, né? Não, moleque, PhD, porra. 5 anos? Fala sério. Nossa, faz um casório. Não, mas vamos lá. A indústria do mundo dos jogos... Vamos lá, Dê, vamos parar com essa história aí de casório, de sofá. É, esse papo brabo. A indústria do mundo dos jogos é muito sinistra. A gente já falou várias vezes aqui, a indústria do mundo dos games hoje em dia movimenta mais dinheiro que a indústria do cinema. A galera desse negócio... O negócio! Tem que aprender a atingir todos os nichos, todos os tipos de pessoas, inclusive garotas. Então, há muito tempo, várias investidas no público feminino foram feitas, assim, tentaram fazer uma divisão de jogos para mulheres. Minha filha, há muito tempo, muita gente está investindo no público feminino. É verdade. A primeira profissão mais antiga do mundo, né? Investimento. Exato. Investimento no público feminino. Mas, de um ponto de vista economista, uma mulher é o pior investimento do mundo. Por quê? Tá não, depende. Você tem que calcular o CFU da mulher em questão. CFU é o custo fodal unitário. Mas todo, a característica de todo investimento é o seu dinheiro crescer enquanto você aplica. Ou seja, o seu investimento vai melhorar quanto mais dinheiro você aplica. Quanto mais dinheiro você aplica, a gente melhora exatamente. O peito, a bunda, a barriga, o nariz. Cabelo, sim, mas tem que ver também o tempo de investimento feito anteriormente, né? Porque quanto mais tempo você investe, piora, diminui a chance de você conseguir qualquer coisa com ela. Caraca, então foda-se os jogos, eu quero fazer uma pergunta aqui. Roda da relâmpago! Quando um homem caga pra uma mulher, literalmente, ele não dá nenhuma atenção pra ela, as chances dele conseguir ficar com ela são muito maiores que as normais. Gente, se for literalmente, acho que as chances são mínimas. É. Cagar literalmente. Olha só, você tem que tomar cuidado com as palavras que você usa, porque hoje estamos na presença de uma profissional. Entendeu? Beleza. Vamos lá. Se você não der atenção pra uma mulher, as suas chances são maiores? É isso mesmo? Eu te não, falo. Não é isso. É porque assim, o nerd, ele se enrola. Então, quanto mais tempo ele fala com a mulher, mais enrolado ele fica. Então, menor é a chance de ele conseguir qualquer coisa. O inimigo perguntou sobre o público masculino em geral, não só sobre os nerds. Nerd, ele já se destrói, né? Geralmente, só pelo jeito dele, já... Ele fala assim... Zerei com o Zang F. É, moleque. Cara, o nerd de hoje é o rico de amanhã, cara. Já disse a mulherzinha a que entrevistou o Ilapso. É, na verdade, ela perguntou isso pra mim, né? A Pietra perguntou pro Ilapso assim, Ilapso, o nerd de hoje é o rico de amanhã? Eu falei que o nerd não, mas o CDF talvez sim. Ah, tem muito nerd burro. Tem muito nerd burro, cara. Pensei que você ia falar, o rico de amanhã não, mas pode ser o seu marido de amanhã. E aí, como é que... É, mas eu respeitei ela porque ela tava namorando. Foi assim que ele conseguiu aquela foto que ele mandou pra gente no podcast passado dela de orelhinha de coelhinho, sem nada, na parte da cintura pra cima. Oi. E que vocês me disseram que ela tava com o peito de fora, né? Porque eu não tinha reparado. Você tava olhando pros olhos dela. Ah, é, porque o olho dela tava um maior que o outro e ele não conseguiu processar que ela não tava com o peito de fora. É, eu acordaria do lado dela todos os dias da minha vida. Não, como essa não. Ai, meu Deus do céu, Titanic não. Love you. É do Titanic, é essa ou é só da Celine Dion? Não, é do guarda-costas. É do guarda-costas. É Houston, isso, né? Não, essa é legal, então. Titanic tá aí. Dança, um bom... gatinha, dança. Um bom jogo pra vender pra mulher era Titanic. Branca, não, cara, não acho que é um bom jogo. Não. Que uma vez, eu tentei assistir pela segunda vez, quando minha irmã comprou o VHS, eu não passei dos 12 minutos de filme. VHS! Em compensação, eu tive uma namorada que foi ver 4 vezes só no cinema. Aí eu nossa, saí rindo da minha irmã e da minha mãe, porque elas estavam de óculos escuros, né? Porque as duas tinham chorado. E eu, na sessão do Titanic que eu fui, quando o Leonardo DiCaprio morreu, teve aplauso no cinema. Ah, morreu! Caralho, ele morre no final? Ele morre no final. E spoiler alert. Olha o spoiler. Achievement unlocked. Levar spoiler de Titanic. É. Mas eu fiz uma pesquisa pra esse podcast sobre jogos de meninas. Eu tava vendo aqui. Achei um site. Jogos de meninas. Você adorou fazer essa pesquisa, né, Ninja de Meninas? Ah, menina. Ele tá jogando até agora, o Monte do Seu Cavalo. Eu joguei todos. Joguei o Personal Shopper 5. Joguei caraca. Cabeleireiro de Cavalos. Joguei o Vista o Coelho Fofo. E o joguinho da Hannah Montana também, né? O Pôneis na Cidade, velho. Oh, ô, mas a Hannah Montana já tá começando a dar um caldo, hein, o Sr. Splinter. Ih. É. Senhor Splinter. Ah, a Hannah Montana dá um caldo, mas o jogo dela não. Ah, não, é? Zoado, hein? Não. Sinal que você já testou, né, cara? Que bom. Testei. Tava na casa da tia da minha namorada. Aí... Ah, tá bom. É, conversinha. É, isso aí, né? Aí, eu vi um DS em cima da mesa. Um DS todo rosa com as patinhas do cachorrinho do Nintendo Dogs. Aí quando eu abri pra ver que jogo tava lá, era o jogo da Hannah Montana. Obviamente, eu vou substituir essa história com uma história assim. Eu estava andando no corredor quando escorreguei no sabão e caí em cima do vibrador. Do vibrador rosa com patinhas do Nintendo Dogs. Ele estava lá, eu não pude resistir. Aí ainda entra um depoimento de alguém do Polishop. Nossa, era muito maior do que eu esperava. Ele viu uma agulha do outro lado da sala. Quando eu cheguei perto, não era uma agulha, era um vibrador gigante. A cada podcast a gente sofistica mais a linha de produtos eróticos do Master Splinter, né, cara? Já tem o Pinheiro Large, agora tem o vibrador da Ana Montana, Rosa. Quando a gente abrir a nossa lojinha do Baixo Frente Soco, vai ter tudo isso. Sério, pô? São para maiores de 18 anos, já vai ter a logomarca do Master Splinter. Autografada assim, com um beijinho de batom da Xuxa. Beleza, galera. Partiu? Jogos? Então. Esses jogos têm uma orientação bem feminina, assim, né? Mas eu acho que é muito mais gay do que feminina. Não é orientação feminina, é orientação de garotinha. Que nem tem filme de mulherzinha, esses jogos aí que o pessoal chama de girl game são jogos de mulherzinha. Mas... é, vá no shopping, você não concorda? Calça. Você não concorda que o poder dos jogos de hoje em dia veio da base da nossa infância? A nossa infância foi marcada por muitos jogos eletrônicos e a juventude cresceu e tá mostrando pro mundo que a evolução dos jogos cresceram com elas. Cara, você disse a palavra certa, cara. As pessoas cresceram. Agora, quando eu era criança, eu tava jogando Mortal Kombat. Aí tinha uma amiga minha vizinha que sempre ia lá em casa brincar. Aí... É, eu era avassalador com 7 anos. Avassalador! Luta de cama. A menina chegou em casa, tava jogando Mortal Kombat. Ela sentou na minha cama e começou a brincar com a Barbie dela lá. Aí eu tava jogando Mortal Kombat, tava jogando com o Kenno. Aí eu tava lutando contra a Sônia, aí eu gritei assim: ia lá! Agora é a hora do Fatality! E a menina olhou assim e falou: hã? Como assim? Aí rolou: finish him! Aí ele arrancou o coração da mulher assim. Voou sangue na tela, gente, mó spray pixelado de sangue. A garota começou a chorar na hora. Assim, tadinho. Você matou a Barbie do Mortal Kombat, né, cara? Você essa matou garota... a Sônia. Cara, uhum. Ela ia me odiar. Tipo, a primeira e única Barbie que eu tive, eu matei em menos de uma semana. Como é que você matou a Barbie? Fiquei a perna dela forte. Fez a Barbie naquele filme Planeta Terror lá, botou uma metralhadora no lugar da perna. Pô, se eu tivesse uma metralhadora assim pequenininha de brinquedo, eu acho que é um saco trocar roupa da Barbie, dava muito trabalho. A Lilith brincando com a Barbie. Eu sou a Barbie, estou com muita celulite na perna, doutor. Meu jeito. Não, moleque, a Lilith é a sua filha com a menina. Foi lá na sua casa, entendeu? Quando vocês estavam lá com 7 anos. Ela é uma mistura de Fatality na Barbie. Exatamente. Com certeza essa menina cresceu e hoje em dia chega o namorado dela e fala: mora o pessoal lá em casa jogar um jogo dela. Não, isso é coisa horrível, voa sangue. Coisa do demo. Coisa do demônio. Coisa do demo. Não, cara, mas essa história aí de perna de Barbie era foda mesmo. Eu só tinha um Ken. O resto era tudo Barbie, né? Que ele era tipo. Mas era de default. Areia, assim. Mas, não, mas isso era default, né? Eles tinham um milhão de Barbies e só um tipo de Ken. É que eu não sei qual era o problema da perna do meu Ken, que era pior do que de todas as minhas Barbies. E obviamente ele acabou amputado. Então ainda tá sendo certo. O problema do Ken é que ele não tem joelho, pô. Era o Ken Wagner Monte, cara. Tava, o Ken não tem joelho. Tava emendado com um paradrapo. Minha mãe colou a perna que tinha saído assim. E, porra, as calças não entravam mais, né? Que tava tudo enrolado ali. Então o meu Ken, ele só vestia da cintura pra cima. Ele só vestia tudo. Oi, mãe. Ursinho de desenho animado. Eu sabia qual era o negócio há muito tempo. O que eu lembro é que a minha amiga, ela tinha várias Barbies. Aí ela tinha um Ken também. Aí ela falou assim: eu vou deixar o Ken com você aqui, pra você brincar com ele, pra depois eu trazer minhas Barbies e a gente brincar. Aí eu falei: tá bom, deixa ali no canto. Aí quando ela deixou no canto, no dia seguinte, quando ela voltou, eu tava jogando Master System, sei lá, Castle of Illusion, mordendo o pé do Ken, que era caixa. Porra, mas era a parada mais maneira de fazer com as bonecas. Aí ela começou a gritar comigo que eu tava destruindo o pé. Não, cara, mas isso era a melhor parada, porque os sapatos de Barbie eram muito pequenos e a gente perdia mesmo. E aí era bom que dava pra destruir o pé, não fazia diferença, porque não tinha mais sapato pra vestir. Era mole e nem era dura, então era boa de morder. O desenvolvimento ortodôntico dessas garotas foi baseado em mastigação de Barbie, cara. E quando a galera tenta forçar a barra? Porque, obviamente, você vai fazer um evento de videogame, né? Aí eu falo: meu evento de videogame vai ter uma porrada de coisa, vai ter stand do Mortal Kombat, StarCraft, o nome vai ser Brasil Game Show. Vai ter homem pra caralho aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos contratar mulheres que vão ficar paradas andando pelo evento. Só tipo, just be... Paradas andando pelo evento, moleque. Caraca, paradas andando. Vai todo flutua. Mundo se fuder, então. Não, o problema dessas mulheres que estavam paradas andando na Brasil Game Show é que elas eram pra atrair a atenção dos caras, né? Só que os caras pegaram, acho que todas as mulheres da minha academia. Então eu olhava pra elas e elas não tinham graça pra mim. Porque eu via aquelas mulheres todo dia. Imagina elas ali fazendo um leg press na academia e jogando um DS, assim. É. Não, cara, e eu pelo menos, quando eu vejo essas mocinhas agradáveis pelas convenções de jogos, eu... Mocinhas agradáveis. Que tom de ódio. O ódio de Lilith. Eu fico com muita raiva, porque pega umas meninas muito... A maioria não joga, tipo, nada a ver. Aí você vai trocar 5 palavras com ela e você vê que é tipo as, sei lá, dançarinas do Faustão, sabe? Então, ali, mas ela está ali elas pra isso. Só... Elas não precisam ser gamers, elas só precisam ser deliciosas, elas só precisam entreter. Elas têm que saber sorrir e balançar. A porta do evento pra fora, né? Não precisa estar lá fazendo papel de pseudo gamer. Olha só, eu fui com o Ilapso e fui com o nosso amigo Gokustavo no Brasil Game Show. No meio do evento, chegou o Gokustavo e falou: vou pedir uma informação. Aí pediu pra uma mulher dessas. Aí a mulher falou: oi, tudo bem? Você quer fazer parte da nossa inscrição aqui e perder sua vida ganhando mala direta pro resto da vida? Aí ele falou: óbvio. Pô, mas não, sobre esse negócio das meninas, eu acho ótimo que tenha esse apelo pra homens, pessoal, mulheres bonitonas, mas podiam pegar mulheres lindas que efetivamente jogam. E não pra ficar solado de vaso chinês. Não, cara, mas não isso pode. Não existe. Não, cara. Não, mas mesmo que existisse, se elas estivessem lá, a feira de games ia acabar, né? Ia virar um culto essas mulheres. Ia virar uma feira erótica. Eu gosto dessa vibe da feira do Faustão. Você deve ser mais de 18 anos pra entrar nessa feira de games. Por que vocês, meninas, que deram o seu tempo para poder participar do nosso humilde podcast, vocês não falam sobre a experiência de vocês como gamers? Como é que vocês chegaram a esse mundo majoritariamente... esquece, eu tô mal hoje. Então, fica quietinho aí. Cerveja aqui, rapidinho. Bom, então vamos lá, meninas. Vamos dividir as nossas experiências gamers. Vamos contar como é que a gente entrou nesse mundo. Como é que a gente andou estrondando por aí os menininhos. Depois da estronda. É. Então, Debs, começando com você. Cara, eu comecei no Atari, mas eu tinha, sei lá, uns 4 anos quando eu comecei a jogar. Assim, uma experiência gamer muito precoce, assim. Então, reiterando o quão vanguardista é a sua família. Pois é, os meus pais jogavam mais Atari que eu, porque, né, eu tinha incapacidade, pela minha idade, de jogar. Mas era bem, assim, casual. Mas com o tempo, fui me envolvendo muito com a questão do game, mais no arcade. Eu preferia jogar no arcade, porque eu podia competir com os meninos. E eu sempre preferi jogos de luta. Eu sempre lutei na vida real. Então, eu achava muito mais interessante lutar no virtual também. E mesmo jogando na doida, assim, eu sempre fui muito kamikaze. Eu sempre ganhava deles, então eu achava aquilo máximo. Porque competir com os meninos sempre foi o ponto alto da vida de toda mulher. Assim. Ganhar deles era top, assim. Você ganhava deles em quê? Qual era o jogo? Mortal Kombat. Óbvio, Street Fighter. Maravilha. Caraca. Só que aí, é que tá, eu fiquei muito tempo sem jogar videogame em casa. Porque depois do Atari, o único videogame que eu tive foi o nosso querido Game Boy cinza, tijolão. E aí, hoje em dia, pô, eu sou muito noob. Se eu jogar o Mortal Kombat, caraca, eu vou morrer muito feio. Mas se me botar no arcade, eu vou ficar pro de novo, Zé. O que você joga hoje em dia? Cara, eu tenho jogado só CS. Parei de jogar WoW. Tô jogando CS casualmente, porque é da faculdade. E eu tenho testado joguinhos casuais de mulherzinha pra provar pro Bertrand Chaverro da Ubisoft. Que não, mulheres não gostam de jogar jogos de mulher. Tipo, decore o seu carrossel? Tipo, Dinner Dash. Pra jogar na cara dele. É, eu briguei com ele no SP Games uma vez. Deu soco? Não, não deu pra dar soco porque eu tava longe dele. Deu Hadouken? Por que você não jogou na cara dele que ele vai ficar sem emprego e você não? Pois é, né? Foi terrível. Não, pois é, ele tava justificando que jogos pra mulheres são como brincar de Barbie e que ele achava muito lindo lançar cats, dogs, horses, hamsters e qualquer coisa com Z no final e que todas as mulheres aceitam isso muito bem e todas elas jogam isso e que a essência de toda mulher é brincar de babysitter. Cara, então, eu odeio esses jogos de mulherzinha, tipo, Poupé e Sorority Life e sei lá, mas que porra que lançam de The jogo Sims, de... né? Não, The Sims não é jogo de menina. Apesar de eu não gostar de The Sims, mas é um jogo que eu respeito. Aí vou explanar que eu só soube da existência do Nintendogs porque o ninja inimigo tinha Nintendogs no Nintendo DS dele. Puta, tinha um cachorro treinado. Eu nunca mais vou chamar ninja. Não, pois é, a grande discussão do SB Games foi essa, porque eu gostava de jogos que envolviam sangue, eu gostava de jogar GTA, joguei Carmageddon com o papai do lado. Mata ele, mata ele! Boa, filhinha, boa, boa. Pai, não perde a puta, tá? Passa por cima dela, olha a grávida, sabe assim, essas coisas. Por que que eu teria que ser, sabe, calada agora e me recolher a minha insignificância enquanto mulher e jogar Dogs? Ele Femia. Não, claro que não. Você pode tem que ser comunista inimigo e se recolher voluntariamente. Você não tem que ser obrigado. Isso. Ele falou que não, claro que não. Nós estamos pensando nesse outro nicho e vamos lançar agora um jogo que você pode ser babysitter. Você pode brincar de cuidar Nossa, de uma criança. Eu sempre quis ser babysitter, meu sonho. Eu se vomitei na cara dele, porque... Eu fui pra faculdade pra ser babysitter. Né? É. Exatamente, porque... Pra cuidar de uma criança, você compra uma. Tem que ensino superior, pô. Você compra uma. Vamos fazer um MMO de mãe. No level 1, você fica grávida. Aí, conforme você vai levelando, você vai parindo, vai cuidando da criança, seu filho se envolve com dorgas. Dorgas. Não, mas porra, não é isso. Porque The Sims você pode chegar, ter um filho, e ele cresce, fica lindo, maravilhoso, vai pra faculdade, faz essas coisas. Mas não é isso, a essência não é essa, sabe? É... Isso a é grande só um questão. Aspecto, né? Exatamente. A grande questão é até que ponto há essa segregação. Outras palestras que eu vi nesse mesmo SP Games, que foi o de Belo Horizonte, foram assim: uma mulher falando sobre jogos para mulheres e ela exaltando muito um blog lá de mulheres gamers falando de joguinhos para mulheres e eram só esse tipo de jogos, sabe? Troca roupinha. Corta o cabelinho, faz não sei o que. Eu falei, cara, você não acha que esse tipo de mulher tá segregando um pouquinho, não? Que tipo de mulher pode jogar? Ela, não, acho que não, acho que tá certo, tem que ser assim. Falei, cara, como assim? Você tem toda essa discussão sobre a questão da futilidade, que, ah, porra, mulher, só quer ir pro salão, não quer fazer porra nenhuma, tá. E você tem justamente jogos que focam nisso, né, cara, em negócio de comprar roupa, em arrumar cabelo, em cuidar de bichinho, sabe? Essas paradas, acho muito estranho. É uma parada... Coisa na contramão da outra. Uma parada oposta a isso, eu já vi muita mulher justificando por não jogar, não ter interesse em jogar em nada, dizendo que é uma perda de tempo, porque, obviamente, mulher fica madura mais cedo que homem. Isso é fato. O homem vai ser criança a vida toda, só vai mudar o brinquedo que ele vai ter pra brincar. A mulher fica madura antes, tá pronta, né? Muita mulher alega que jogar videogame é perda de tempo. Encara com uma brincadeira que você tem que abandonar na sua infância e você não pode levar depois pra sua vida adulta. Não, então, cara, eu acho que é entretenimento e o entretenimento acompanha todo mundo. Bom, deveria acompanhar todo mundo ao longo da vida inteira. É só a forma de entretenimento que você vai escolher, porra. Eu tenho dois comentários sobre esses assuntos. Primeiro é sobre esses jogos que teoricamente são de mulherzinha. Eu acho que eles têm seu valor e eles têm que existir sim, porque afinal existem mulherzinhas, por favor, não estou falando zinhas no pejorativo. Ah, humilhou as donas de casa. Não estou falando pejorativo. Tipo, existem mulheres que realmente o que elas mais gostam de fazer é comprar e ir no cabeleireiro e brincar de casinha. Então, quer dizer, cuidar de uma casinha. Então elas podem ter esses jogos pra fazer essas coisas no mundo virtual. Então acho legal, se é a sua vibe, ok, curta a sua vibe. Mas imaginar que todas as mulheres, porque são mulheres, vão gostar dessas coisas é um pouco não, é muito de machismo e de mente fechada, né? Acho que nenhuma de nós três aqui gosta, porque não é a vibe da gente. Mas aí... Nós duas pintamos o cabelo, que eu já fui informada. Ah, não, pintar o cabelo sim, mas eu joguinho de pintar o cabelo. Ah, mas pintar o cabelo pode. A ninja inimiga tá provocando a Lily, porque a Lily pinta o cabelo de ruivo e a ninja inimiga é ruiva natural, né? Não. Eu sou rica! Ah, não é não? Não, cara, eu não sou. Eu sou ruiva! Eu sou rica! Natural! Pronto, falei. Já a natureza tenho não foi sada, seu caralho. Abriu a porta aí. Caralho! Cara, foi meu cachorro, peraí. Cara, ele abre portas, cara. É um Velociraptor. Foi o cachorro dela com a faquinha. O problema desses jogos aí de pintar cabelo e fazer compra, você tá traindo o sentido fundamental dos jogos de videogame. Que é você colocar no jogo a pessoa, permitir que a pessoa faça o que ela não pode fazer na vida real. Exato, era isso que eu tava pensando, que ela tava falando, ah, se as pessoas querem fazer isso no mundo virtual, elas têm que ser livres de fazer isso. Eu falo, pô, mas você já faz isso de verdade? Qual é a graça de você fazer no virtual, sabe? Daí o sucesso do Farmville, que está levando para o mundo urbano a possibilidade de você ter suas fazendas virtuais. Coisa que você nunca vai ter porque você não é da roça. Sim. Gente, eu acho válido, mas assim, tem gente que gosta de poder fazer no mundo virtual também, que faz no mundo real. É isso que torna The Sims, eu acho, um jogo tão popular, porque basicamente tudo que você faz ali no The Sims, você pode fazer na vida real. Não quer dizer que você isso que... fazer. E é isso os reality que... shows estão aí, direto, todo mundo olhando a vida de todo mundo. É ai, coisa da fofoca, mas curiosidade. Eu acho, não, acho que as gordinhas choquito da Debs não vão conseguir fazer muita coisa que tem no The Sims na vida real. Uma coisa que você faz no The Sims que você não faz na vida real, que é uma das coisas que mais atraem as pessoas, é a sua ascensão no que você quiser fazer no jogo rapidamente. Quando você vai jogar a vida real, você não vai se formar na faculdade em uma hora, entendeu? Você não é, vai... porque é o American Way of Life. Você não vai ter aquela coisa de serei rico daqui a 2 dias e morrerei em meia hora. Exato. No jogo você constrói... Pô, então você nem vai chegar a ser rico, né? Eu sou rica! Aí esse áudio vai entrar umas 20 vezes nesse programa. Carolina Ferraz vai cobrar direitos de imagem, cara. Não, eu voto pra gente substituir a partir de agora por eu sou ruiva e pronto. Eu também acho. A gente não tem que pagar porra nenhuma e é nosso mesmo. A gente grava do jeito que a gente quiser. Porque eu sou ruiva! Eu sou ruiva! Então estronda aí, Lilith. Não, então, o segundo comentário, que esse era sobre, né, esses jogos de mulherzinha, que eu acho que tem seu valor porque eles atendem a um nicho, mas esse nicho não é necessariamente a vibe de todas as mulheres. Mas é sobre o que você falou, de que o entretenimento muda com o passar da vida. Eu particularmente acho o comentário de várias mulheres, várias amigas minhas falam que jogar é coisa de criança, é coisa de menino e você tem que crescer, eu acho ignorância. Porque você pode aprender muita coisa nos jogos. É aquela história do aprendizado tangencial que o... Quem é o louco? Pode falar tutuquinho. Tutuquinho! Aí você ali o nível demais, eu vou levar você pra mim. Tutuquinho! Tutuquinho! Não, que horror, gente. Que o Logan fala tanto de aprendizado tangencial e realmente, acho que todos nós somos capazes de enunciar algumas coisas que nós aprendemos jogando. Então a ideia de que, sim, jogo é um entretenimento, com certeza, é muito divertido, mas a ideia de que jogo é só um entretenimento, eu acho ignorância por parte dessas mulheres que pensam dessa forma. Ou elas nunca tentaram, ou elas tentaram já com a mente fechada. A culpa não é delas, a culpa é da sociedade. A sociedade, Que passa essa impressão, é verdade, eu concordo. Mas já que tem essa tentativa de mudar essa ideia hoje em dia, que está falando tanto sobre isso, você só continua com o mesmo pensamento se você quiser. Porque se tem acesso a essa informação de que não é só isso, não para ali no entretenimento puro e simples. Alguns jogos até param, mas mesmo esses jogos que param, qual o problema de você gastar um pouco do seu tempo ou a quantidade de tempo que você determinar pra fazer uma coisa que é bobinha só pra, né, você se entreter. Se distrair. Eu acho que isso, as pessoas, por exemplo, a minha avó para pra ver não sei quantas novelas ao longo do dia, mas ela fica olhando torto porque eu jogo. Eu falo, porra, eu tô me distraindo tanto quanto você tá quando você assiste a novela. Exatamente. São coisas diferentes. Exatamente. Só que você interage com o jogo e ela nunca interagiu com o Tarcísio Meira. Nunca diga nunca. Nos sonhos dela, quem sabe? Né? Talvez nos sonhos, mas... Com a perna suspensa e a calcinha na mão e toda babada. Não. Acordei toda babada. Toda. Que nojo. Eu não consigo nem imaginar as coisas, cara. Para. Mas essa coisa que a Lili está falando da sociedade achar que jogo, você tem que deixar o jogo na infância, acho que isso vai de encontro com o que o Ninja Inimigo estava falando no começo, que essa geração de pessoas que cresceram jogando, agora é que essas pessoas estão se tornando adultas, assim. Então acho que com o passar do tempo, como você vai ter pessoas que começaram a fazer isso na infância, porque o meu pai não jogou nada na infância como um game. Então ele às vezes olha e fala: porra, você passa isso tempo jogando, que merda é essa? E acho que assim, uma coisa, até com o fato das pessoas que começaram a jogar a crescerem, eu acho que esse tipo de preconceito, ele vai meio que sendo, ele vai, acho que ele vai sumir um pouco, pelo menos diminuir. É uma coisa delicada, porque enquanto a gente cresce, existe uma galera muito resistente ainda, porque na nossa infância vendeu como coisa de menino. E essa juventude cresceu pensando assim: agora eu acho que a nova juventude tá mais aberta, porque eu vejo... Aberta demais. Pô, Master Splinter, vá lá a juventude aí, porra, não reclama não. Porra, mas pulseira de sexo é foda, mas enfim. Né? Videogame, hoje em dia, né, na juventude, tá muito mais diversificado, não é só de menino ou de menina. Então eu acredito que na próxima geração vai crescer de uma forma diferente. Os jogos vão ter um olhar muito mais crítico sobre o ponto de vista narrativo. Quando chega a vez da gente ter filhos, já tenha outro abismo tecnológico de alguma forma, e que seja a vez da gente de olhar pra eles e dizer: menino, o que é esse, sei lá, XYZ que você tá fazendo aí? Porque a gente não conhece. Uhum. A mesma coisa que aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós em relação a gente, aconteceu com as gerações seguintes, partindo da gente. O preconceito entre gerações é uma coisa inevitável. Alguém aí gosta de Restart? Não. Caraca. Alguém aí não acha ridículo Calça Colorida? Não. Não. Mas acostumem-se a isso, porque é o futuro. Ah, então, tá vendo? Ninja Inimiga gosta. Bom, mas cara, você deu o melhor exemplo possível. Mandou bem. É realmente isso, cara. Eu sempre mando bem. Ah, vassalador! As menininhas da Baixada é que o digam. Caraca, eu queria poder que isso fosse um videocast pra depois ele falar isso, ele dar a dancinha do avassalador, levantando o pé no ar. Verdade. Não é dancinha do avassalador se você não sai voando no chroma key e tem o digo. A gente vai ter preconceito sempre. Então cabe tentar ver as coisas de uma forma diferente. É estúpido esse negócio do Restart. Eu não consigo achar maneiro. Eu também acho que... Tem certas coisas que você aceita, né? Outras que você simplesmente acha patético, pô. Mas essas coisas morrem com o tempo. Os caras que eram... Tem outras, tão ruins quanto. Então, fora que a moda é cíclica, né? O negócio é você ter consciência daquilo e pensar: poxa, talvez eu esteja enxergando desse jeito porque realmente não é uma coisa que fazia parte da minha realidade, mas faz parte da realidade do meu filho, faz parte da realidade do meu neto. Então eu tenho que tentar me pôr no lugar dele e não ver aquilo como uma coisa tão patética e negativa assim. E quando eu tinha 15 anos, eu não usava calça colorida, mas eu rasgava minhas bermudas de sacanagem porque eu era metaleiro. Caralho, eu achei que você ia falar que você rasgava suas camisetas pra ficar com decote em V. Eu também ainda faço isso. Eu pego minhas camisas de banda e faço isso. Minha mãe não tá entendendo por que eu tô parada na frente do computador há 2 horas falando que nem uma louca com fone no ouvido. Ela já brigou comigo várias vezes porque eu tenho um monte de coisa pra arrumar. Eu falei: mãe, eu estou gravando o podcast. Minha mãe se esforça. Minha mãe também não entende. Mas aí eu falei, tava almoçando com ela ainda agora. Eu falei: mãe, vou depois aqui gravar um podcast. Vai gravar o quê, minha filha? Aí eu: um programa, expliquei pra ela. Tá, toda vez que você fala podcast, eu só quero ouvir podcast. Então, tipo, o quê? Pode giz? Pode rachis. Não, mas eu já desisti de explicar pra minha mãe. Eu falo programa de rádio. Eu falo: tem um programa de rádio, mãe, que toca só na internet. Tudo é rádio, né, meu filho? Não, pior quando eu tô gravando, tô falando com vocês aqui. Aí eu gravo na sala, passa todo mundo na minha casa. Aí passa meu pai: falou comigo? Não, pai, tô falando podcast. Depois ele volta, vai à cozinha, volta. Quando ele volta, eu falo alguma falou coisa. Comigo? Falou comigo? Não, pai. Eu tô falando com o pessoal, né, na internet. Ele: ah, tá, beleza. E isso repete várias vezes durante a gravação, vocês não imaginam quantos. Fora quando o telefone não toca. Fora quando o telefone não toca. Não, mas vocês já perceberam também que se você fica muito tempo no telefone, os seus pais podem até entender, mas se você fica muito tempo no computador, eles não entendem? Não, nunca. Eu posso estar aqui 4 horas da manhã fazendo trabalho de faculdade, e minha mãe vai achar que eu estou jogando. Eu passei três semanas e dormi todos os dias, 4 da manhã, acordando às 5 para ir para a faculdade, apresentar trabalho. Chegou no final de semana, eu parei pra jogar CS. Eu falei, eu vou jogar CS o dia inteiro e eu não vou sair daqui. Eu sou inteiro, joguei CS o dia inteiro. Fui dormir às 4 da manhã, acordei no dia seguinte, fui pra minha aula, linda. Voltei, aí ela brigou comigo. Ela falou, você não sai desse computador, você fica jogando todos os dias. Eu te vejo de dormir 4 da manhã, isso é um absurdo por causa de jogo. Eu falei, mãe, como assim? Eu joguei um dia na semana. O problema é esse, as pessoas não entendem que você não tá fazendo aquilo todos os dias. Ela estiver fazendo uma vez, mas se você está no computador, você está jogando. Mesmo que o trabalho dependa do computador, computador é associado a qualquer outra coisa que não trabalho. Computador é igual a entretenimento, que é igual a televisão. Qualquer monitor é associado à TV. Qualquer monitor é associado a entretenimento, é verdade. Não, não só... Não, mas preste atenção. Vamos supor... Meu monitor cardíaco é a minha maior forma de diversão hoje. Não saio pra correr sem ele. Vamos supor que eu tô com um iPod no ouvido. Tô com um fone do iPod no ouvido, tá? Aí entra minha mãe no quarto e fala... Olha ele se corrigindo antes dele tomar a chulapada. Minha mãe entra no quarto e fala... Ei, inimigo, você não vai estudar? Eu falo, tô estudando. Eu tô estudando ouvindo o negócio da aula. O negócio? Aí... Cara, eu tô vendo a sua mãe entrando no seu quarto gritando Ninja de mim! Mas agora é uma coisa que ainda não falamos. Ninja Inimiga. Você não falou da sua experiência com o Jago, essa diversão. Não, comecei falando. Diversão. Não, então, justamente, eu comecei com meu pai trazendo Master System pra casa. Eu nunca fui muito ligada nisso, não. Ele que apareceu. E aí, assim, nunca foi oficial, mas rolava aquela competição pra ver quem ia zerar o Sonic na memória primeiro. Aí, não, sério. Não, aí seu pai... O seu pai chegou alguma vez te sabotar, assim? Você tá quase zerando ele desligar a chave de força da casa, assim, faltou luz! Não, cara, porque, assim, na verdade ele chegava... Eu tinha aula tarde, nessa época ele chegava antes de mim. Aí eu sempre chegava, tava sempre ali na minha cama jogando, ele dava aquela disfarçada, assim, ah, já tô saindo. Eu ia, tomava banho e tal, ele saía. Mas aí, o dia que ele conseguiu zerar antes de mim, ele deixou na tela, naquela tela do final, assim, Sonic, o controle em cima da minha cama. Cara, achievement, ele jogou achievement na sua cara, cara. Exato. Aí ele usou o Penis Enlarger do Nintendo. Eu ganhei da minha filha de 10 anos. É, mas eu fui a primeira a zerar achando todas as esmeraldas. Ele não tinha achado. Então ficou com um prêmio de consolação pra mim. Mas enfim, aí depois, como eu não fui muito ligada nisso, também nunca fui muito de correr atrás, assim, de outros jogos e tal. Então eu fiquei. Eu tinha alguns cartuchos de Master System 3 que eu zerava todos, tipo, o Alex Kidd. Mas depois nunca fui atrás. Eu também desvirtuei dessa história de games e tal. Até que o Ninja Inimigo brotou na minha vida. Oh. E aí, algum tempo depois... É um vírus. Apareceu... É um vírus zoado. Aí ele começou, depois de um tempo que a gente tava namorando, começou a jogar o WoW. E o problema do WoW, acho que mais até do que com qualquer outro jogo, é que as namoradas ou amam ou odeiam. Porque como consome uma quantidade absurda de tempo... Ou ela começa a jogar junto e vocês dois vão embora, ou ela vai ficar muito puta, enchendo seu saco, falando, porra, por que você tá jogando essa merda, não sei o que, querendo que você saia. E eu sou do time das namoradas legais e eu dei join. E agora eu jogo até hoje. Nossa, mas é engraçado você falar isso, porque quando eu comecei a jogar o WoW, foi bem, mais ou menos assim, o meu ex-namorado, só que era namorado na época, ele tava jogando Ragnarok. Eu achava que era um jogo de mulherzinha, coisa de bichinha. Falava, cara, que jogo de viado. O bicho não tem nem boca. Falei, para com isso. Vamos jogar o WoW, cara. Um jogo de macho, sabe? Pô, uma parada séria. Ele, ah, não sei, tem que pagar, né? Eu falei, pô, para com isso, cara. Vambora. Aí começamos todos a jogar. Todo mundo que jogava junto na Lan House começou a jogar o WoW. E foi lindo, assim. Foi uma coisa profunda. Foi intenso, sabe? Foi isso. Opa. Double Rainbow. Foi Double Rainbow total, assim. Só, oh my god, Double Rainbow. Só que você falou mal do Ragnarok, eu eu já te respeito pra todo sempre. Ah, e todo mundo jogando na horda, claro, né? Óbvio, porra, tá sendo. Porque porra, a Lai é coisa de viado. A Lai é coisa de viado. Tá aí. O Ninja Inimigo jogou muito Ragnarok. Te digo mais, o pai do Ninja Inimigo jogou muito Ragnarok. O pai do Ninja Inimigo ainda joga muito Ragnarok. Tá lá na guerra agora. Tá, com certeza. Mas aí, e quando a revista de videogame ficava do lado da Playboy? Ah, eu e a nossa querida amiga Lilith, né? Porque ambas íamos lá para nossas banquinhas procurar revistinhas de games. É verdade. E ficavam diretamente ligadas às revistas pornô. E as duas baixinhas iam lá, oh, que lindo! E iam se dirigindo. Enquanto isso, todo mundo em volta olhando com aquela cara de tenso, com você cedilha uma cruz. Ah, oh, que bonitinho! É a Adriane Galisteu! É agora, né? A Carla Pérez lá. Feiticeira, galera, que isso? Pô, não? Débora Rodrigues. Feiticeira, dezembro de 98. Dezembro de 98. O mês em que o Ilaps bateu o recorde mundial de p***as com uma revista. Não, isso aí foi novembro de 99, era em Rocha. O dia em que o calo soltou. Achievement. Achievement unlocked. Não, é óbvio, né? Sempre dava aquela virada de olho, assim. Falava assim, gente, que é isso? Não, um peito? Não, mas espera aí, vamos voltar. E olha, jogos, Mortal Kombat, ei, Mario, oh, que lindo. Mas sempre rolava um clima de tensão, até hoje rola. Às vezes eu tô indo na banca, aí tô entrando assim, toda feliz. E aí, vamos ver, olha, vários mangás, várias coisas legais, revistinhas, quadrinhos, não sei o quê. Mas sempre tensão pornô e todo mundo fica me olhando com aquela cara meio de danada. Nada! Ordinário! Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora! Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Verdade. Safado de Não, eu disse, por isso que eu deixo pra ver pornô só na casa de uma amiga minha que o pai dela tem assinatura. Não vejo na banca. Deixa aí. Ah, mas fala sério, todo mundo tem internet, sabe? RedTube, pelo amor de Deus, pra que isso? Ah, ir pra sim, banca? Mas não é uma Playboy, não é aquela coisa bem feita. Não tem aquela coisa física, né? É. Não, eu queria muito um dia ver como é que é a expressão do cara da banca de jornal, alguma coisa. Quando chega uma mulher e compra uma Diga Magazine, assim, paga e fala assim: essa aqui vai tá boa. Ou então perguntar, tu já viu? Porque eu acho que essa aqui é boa. Pô, tá aí uma experiência que valia o dinheiro, cara. Só pra ver a cara dele, assim. Aí, videocast now, hein? Videocast now. Eu acho super válido. Sério mesmo. Também acho, também acho. Não, mas é sério, porque é pra isso que existe PSP, né? Pra você botar, baixar as revistas pornô e ir pro banheiro enquanto sua mãe pensa que você tá ouvindo música. Claro, só pra isso. Ah, é, tô no banheiro, meu PSP. Peraí, que eu vou pegar ele, peraí. 517 esse podcast. Não, tá aí pro ouvinte de 15 anos uma boa ideia do que fazer com cara, seu PSP. Cara, no banheiro também, peraí. Não leva o laptop não, que fica muito explanado. Leva o PSP, o iPod, entendeu? Cara, é, tipo, laptop pra quê? Pra queimar, estragar, né? Então, sério. Tá entrando com o laptop dentro do banheiro, aí sua mãe te olha, seu pai te olha e fala: não, eu tenho um trabalho na faculdade pra fazer aqui, tá difícil. É porque eu tô raidando. Pior é o quando o Nintendo DS virar 3D, vai ter que levar o pornô a um novo nível, né, cara? Verdade. Saiu uma Playboy 3D, né? Larissa Riquelme. Da Larissa, não foi? Me botaram uma foto também da Cleo Pires e ela processou. Caraca, hein? No meu contrato Lili, eu não falei que podia 3D. Aliás, ó, pra você ver, ó, tem um podcast aí que são as fotos da Cleo Pires comentadas. É o Sinatra's Happy Hour. A gente vai colocar o link aí na postagem. É muito bom. Todos devem ouvir. E o pornô 3D aumenta a imersão, né? Puta que pariu. Quer imersão maior que a Revista Brasil? Revista Ginecológica? Não, Não cheguei a falar das experiências iniciais com ah, ele. Ah, então fala, Lilith. Desculpa, a gente atropelou. Não, você. Que desculpa. Não acho. Eu nunca vou te desculpar. Não, nunca. Nunca parei, inimiga. Nunca perdoarei. Estou indo para o Rio de Janeiro com segundas intenções. Não, assim, nunca teve problema aqui em casa. Acho que como minha irmã fez escola, porque minha irmã não gostava de boneca, meus pais davam bonecas e ela ia, sei lá, pro supermercado e ia, mãe, compra esse carrinho, compra esse caminhãozinho, não sei o quê. Aí minha mãe, acho que ela acabou se acostumando. Quando chegou a minha vez, eu nem gostava de boneca, nem gostava de carrinho. Então ela, quando eu era muito pequena ainda, ela me deu um minigame do Sonic. Foi um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida, eu jogava incessantemente. Até que um dia ele quebrou e eu fiquei muito triste. Aí ela me deu outro minigame, que na época o minigame bombava, né? Hoje você ganha até no McLunch Feliz. Aí... Naquela época o negócio não era tão fácil assim, não. Ela me deu um minigame do Golden Axe. Mas olha só, quando saiu o minigame no McLunch Feliz, era para os meninos o minigame do Mega Man. E para as meninas, bonecas das meninas superpoderosas. Pior que é isso mesmo, cara. Eu teria as bonequinhas das meninas superpoderosas, sinceramente. Não, mas olha só, se você saísse do McDonald's com um minigame na mão e fosse mulher, não tinha problema. Mas se você é um cara que saiu com a bonequinha das meninas superpoderosas... Mas eu saí 3 vezes com a bonequinha das meninas superpoderosas. Então, nego olhar e falar... Não, cara, mas você é muito avassalador de lá. Eu sou muito avassalador. Ninguém duvida. É verdade, você. É verdade. Pegou as bonequinhas pra estrondar elas. Isso você saiu voando, deixando um rastro de purpurina rosa no caminho e o nego falou, é muito macho, pode deixar. Vai explodir quando chegar em casa. Depois que vieram os minigames, nesse meio tempo também comecei a ter aula de informática no colégio, quando eu tinha 6 anos, e ainda eram aqueles monitores de tela de 2 cores, né? Ou laranja e preto, ou branco e preto, ou verde e preto. Ah, pô, vanguarda aí... também, cara. 6 anos não tinha aula de informática, não. Lili. Eu tive aula também. Você é velha. Sou, cara. Sou dos anos 80 ainda, sou velha. Se você usou o monitor de 2 cores, você é velho. Pois é. Pô, eu sou 21, meu primeiro contato foi aos 6 anos, em 1993, monitor de 2 cores. Tinha uma tartaruguinha no meio? Era a linguagem de Logos? Cara, sabe que eu não sei? Quando eu tinha mais ou menos essa idade, eu aprendi umas coisas de programação no DOS, mas aí depois eu esqueci tudo. Tem mais nada. Eu jogava e depois vieram aqueles, não sei se vocês lembram, aqueles joguinhos de verão que tinha aquele passarinho que você colocava no esporte que você queria e tinha skate, tinha windsurf, tinha... Ah, California Games. Exatamente, eu era viciada naquilo. Aí o tempo foi passando, depois um conhecido meu me apresentou aos RPGs. E aí, pronto, danou-se, eu fiquei sequelada jogando RPG 16 bits. E até hoje eu prefiro o jogo velho. Até hoje ela tá lá. Até hoje eu tô lá naquela época ainda. Mas pronto, foi. Naquela Brasil. Lá naquela época por falta de computador. Meu computador só vai e jogo até 2007. Passou 2007 e não roda mais. A Lilith de vez em quando acorda no meio da noite e fala: maldito X-Death. Death não, mas eu penso no Golbez. Porque Golbez virou a casaca no fim do jogo e virou mocinho. Isso me deixou traumatizado. Foi a coisa mais forçada do mundo dos games, né? É tipo, eu não sou vilão, eu sou bonzinho. Mas tu não tava capinando geral. Ah, era só Brinks. Peraí, calma. Podcast, hein? Forçação dos games. Um cara que tá dormindo há sei lá quantas décadas. Desde o inimigo foi jogar Final Fantasy 4 ontem, cara. Só fala disso. Isso agora. Não. Bom, parabéns. É um dos melhores jogos de todos os tempos, na minha opinião. Não, eu gosto muito. Eu zerei ano passado, de novo, a versão do DS. É muito boa. Aliás, você falou em Final Fantasy, eu lembrei de uma coisa. Acho que um dos primeiros jogos que rompeu, é pelo menos um dos primeiros RPGs que rompeu com a barreira de que White Mage, em geral, é mulher e... Paladino, guerreiro, etc, é homem, e Black Mage é que, e Summoner Caller é que é uma coisa mais unissex, foi o Final Fantasy V, porque começou a historinha dos Jobs. E aí, sua inicialmente White Mage, a Lena, podia ser o que você quisesse. Podia ser Fighter, podia ser, sei lá. Mas eu nunca botei a mulher como Fighter. Cara, eu botei. Eu botei. Eu cheguei a botar a Lena como Fighter quando ela já tinha feito várias outras coisas. Quando ela já tinha avassalado nas outras. Quando ela já tinha explorado todas as possibilidades do negócio, aí ela foi ser lutadora, porque não tinha mais o que fazer. Moleque, eu esqueci o que eu ia falar. Ele tá tendo um elapse de memória. É. Renato Aragão, Dedé Santana, Antônio Carlos Zucchi, Zacarias, os Trapalhões. Macaco. Essa coisa dos jogos atualmente, tem muito jogo violento. Vocês acham que vocês, mulheres, é que tem que se adequar aos jogos ou que tem que ter alternativas menos violentas pra, pra mulher poder gostar? Ou mulher que é mais é dar tiro e soltar bomba mesmo e foda-se? Acho que é nenhuma das duas coisas, né? Não é a gente que tem que se adequar, né? O negócio tem que ser menos violento. Por que a gente não pode gostar de jogar esse tipo de coisa? É, tem que ter opção, cara. Faz o jogo, fora. Porque nem todo homem também gosta de jogo só com violência. Tira, né? O ninja inimigo gosta de Nintendogs e Ragnarok. Tá vendo? Olha só. Ah, se fuder. O que o Lugan tava falando, você disse, tava jogando, tava na casa dele jogando aquele Limbo, que é um jogo mais de ficar pensando como é que você vai resolver lá os negócios. Aí a gente tava sentado falando, não, faz isso, faz aquilo. Aí eu tava falando, pô, eu prefiro muito mais esses jogos assim, que você tem que pensar do que jogos que você tem que fazer. São jogos de reflexo, que você tem que pensar rápido e tal. Aí ele virou e falou que percebia muito isso no público feminino. Aí eu não cheguei a comentar no último podcast, mas ele chegou e falou, não, porque eu gosto muito desses jogos assim, que você tem que parar e pensar, e eu pensando, ah, que louca, pulha. Ele falou que a Lilith gosta de jogo assim, que ao contrário, jogo violento, jogo nazista, de reflexo rápido. É, eu não tenho muita paciência pra jogo de puzzle, não. É, gosta do VVVVV, né? Que é... Eu adoro o VVVVV. Nervoso, morreu, são merda e dane. Cara, eu morri mais de 1000 vezes. Ganhou achievement. Cara, devia ter dado, porque eu... Nossa, mas é impossível você fazer isso sem morrer muitas vezes, cara. É bizarramente difícil. Não, é engraçado como varia, né, as coisas, assim. Eu sou totalmente, sei lá, eu sou anormal, eu tenho problema. Eu gosto de jogo pra pensar, mas tem hora que... Tudo que eu quero é dar tiro. Pô, mas isso é o anormal, a pessoa normal. Todo não, mas sabe assim, eu tem dia que eu falo assim, caraca, pô, tô seca pra dar tiro em alguém. Aí o caraca vai chegar o certo. Não, isso tem problema. Não, é sério, é sério. Cara, você não pode sair falando isso na rua, cara, vai causar muitos problemas. Eu não sei, eu sou muito competitiva, eu não gosto de perder. E eu começo a ficar com raiva, aquela raiva vai me consumindo, vai me dando... É muito... É porque homem gosta de perder e não gosta de competir, né? Não é isso. Mas mulher, quando perde, fica puta. É. Não, mas a gente fica puta principalmente quando a gente perde pra homem. Porque homem tem aquela coisa de... É, mulher não é do nível da gente. É claro que ela ia perder, mimimi. Aí dá muita raiva. Um dos mais felizes gamers da minha vida foi um dia que eu tava jogando CS e matei 5 pessoas direto na faca. Os 5 meninos, um atrás do outro. Eu fiquei muito feliz. Você sentiu castrando eles assim com a me faca. Me senti. Eu só voltei virar. Iaê, bando de otário. Agora, pronto. Agora, mais uma pra linha erótica do podcast. É o Penis Minimizer da Lily. Penis Destroyer. Ela chega com a faquinha, acaba com você. Não, é, mas homem fica puto. Se pede pra mulher, fica puto. Não, porra. Não, é que, cara. Não, fala sério, olha só. Tá no mas olha só, o pesadelo do ninja inimigo era perder com a mulher. Porque a gente jogava arena junto. Porra, eu ficava puta. Eu gritava horrores, coisas do New Mouse na parede. Era uma festa. Não, eu sempre chamo sempre um homem pra um X1 no CS. Eu falo, bora, X1 novo, vou te caroçar todo, vou te deixar todo furado, que é uma peneira. O podcast vai terminar assim, vai. Vambora. O podcast vai terminar você e o Mestre Splinter na ponte. Disputando X1. Ponte da stack do WP. Porra. Eu falo, cara, vambora agora. Se o cara perde, meu Deus, é uma loucura, assim. E eu começo a falar pra todos os amigos dele. Eu falo, ha, ganhei. E aí todo mundo fica, perdeu pra mulherzinha. Podem ficar irritadas comigo, mas eu vou perguntar. Por que toda mulher é ruim em jogo de luta? em Street Fighter, em... Já falei. A menina não falou que estrondava Debs ali? Uhum. Estrondava as crianças no... no arcade, pra você ver. X1 no arcade agora. Caraca, eu sempre quis fazer isso. Vai ser... Vamos pro fliperama ali perto da casa de lápis. Eu, de fato, eu não sou ruim, mas também não sou boa, não. É mim mesmo. Ah, eu sou mediano. Não, cara. O ninja inimigo... O meu achievement. Ele encarna o Senhor da Eternidade. Ele acha que ele é o fodão supremo. Só fala essa porra. Ah, moleque, ele é o melhor healer do servidor, cara. É óbvio. Mas eu sou mesmo, cara. Que merda. Achievement pra mim é conseguir fazer uma partida de CS sem gritar. Ah, eu não consigo. A graça de estar... Porra, tá barbado, moleque. Ah, grito assim. Não, mas não é esse tipo de grito, não. Grito mulherzinha, né? Fecha o olho. Fecha o olho, clássico. São os terceiros. Agora, na parada de mulher jogando CS, lembrando de Lan House, eu lembro que na Lan House sempre tinha aquela menina que tinha a frequentadora assídua, que era uma coisa, mas sempre tinha aquela que tava perdida na Lan House, amiga de alguém e tal, e falava namorada. Tava jogando não, cara, graça, com certeza. Nunca, amiga de alguém nunca vai à toa, assim. É namorada, cara. Não, eu vou jogar. Aí tem umas meninas perdidas. Aí sempre tem algum maluco muito arroz que chega. Não, joga comigo. Aí o maluco esquece do jogo pra ficar seguindo a mulher na stack. Fala, não, vim por aqui. Vou te levar pra ponte. E começa... Ah, cara, eu lembro disso. Pra ponte. Tem que contornar a escassez de algum jeito, né? Ele vai em cima da Choquito mesmo. Ai, que tal. Lan House lá perto do colégio, que eu sempre ia quando acabava a aula. E às vezes tinha uma garota lá. A garota tava sempre jogando de graça. Sempre que tinha uma garota lá, o cara falava: não, pode ir jogando aí. Depois a gente acerta como é que vai ficar esse pagamento. Entregador de peixe. Eu botar a menina no processo seletivo. Essa história de a namorada acaba sambando, porra. Eu já fui parar no centro da cidade numa segunda à noite por causa de uma promoção aí, 2 horas, R$1 na Lan House. Sério? Fui rebocada, eu. Os quatro Parmanjos e ainda fiquei lá. Tipo, ai, que troço chato. Não, mas foi carregado por Corujão, não? Não. Corujão é quando fecha... A lugar inteira. É quando fecha a Lan House e todo mundo fica lá dentro até a Lan House abrir. Pô, de madrugada, vira noite na Lan House. Clássico. Nunca fiz isso. Nem eu. Gente, como não? É, eles são muito maneiros. Muito maneiro. Eu não gostava da ideia. É irado, cara. Eu sei perfeitamente por quê, né? Você sai uns 3 quilos mais gordo porque você só come chocolate, Twix e M&M lá dentro. E hambúrguer, pede. Então, se eu tivesse feito isso... Quando eu era moleque, eu não ia ter saído da Lan House, né? Porque se eu engordasse 3 quilos a mais, eu ia sumir. Eu ia explodir, né? Ia sobrar pedacinhos de mim. Não, a Lan House que a gente gostava de ir era de um amigo nosso, então... Caraca, cara, era clássico. Pô, eu chegava na Lan, cara, qual é a prenha? Tô sem dinheiro. Aí, liga pra esse não. Pode logar aí. Tu é mulher. É muito poder, mulher, né, cara? O seu amigo é dono da Lan House e você é mulher. Mas não precisa nem do poder do amigo da Lan House. Você usa o poder do peitinho. Mas não, me, poder da chave. Me diz uma coisa. Debs, você já jogou WoW, né? Sim. Por você ser mulher, a sua vida no WoW foi muito mais fácil? Você ganhou muitos itens, você ganhou leveladas, bronze nas dungeons? Cara, nem. Porque, sei lá, eu era mulher, mas eu nem usava isso, assim. Amigo meu, vou explanar, o Comandante Cobra, ele... Eu acho que ele já foi explanado em um outro podcast. Hein? Já não? Foi, já é a terceira vez no mínimo que você explana ele. Ah, mas ele vai ser explanado pra resto da vida, esse menino. Ele fingia que era mulher, o WoW. Ah, não. Isso é feio, cara. É. Cara, eu acho certíssimo. Não. Certíssimo, meu Deus. É certeza. É x-mail, não. É. Eu acho certíssimo pra neguinho que joga o WoW e fica babando mulher deixar de ser otário e pensar que pode ter um homem atrás daquele personagem. Careca, mas já dizia, cara, MMORPG, Many Men Online Role Playing Girls. Pois é. Perfeito. o homem tem que ser vilão ou tem que ser herói? Tem que ser vilão, a regra é clara. Eu tô perguntando, se você fosse escolher o seu protagonista, tem que ser um herói ou um vilão? Mulher não gosta do cara legal, o cara legal é o amigo. O negócio é o errado. O negócio é o errado. O negócio? Errado o tempo todo, dá muita dor de cabeça. Tem que dá. Mas o vilão é sempre mais legal. O Wolverine, por exemplo, ele é um cara que ele, né, ele pode fazer o que ele quiser, mas pra mim ele sempre é um cara mau, ele sempre, né, tem aquele, aquela ele tem pegada. Uma aura meio má, assim, né, que dá um... Tá aí, ó, o cara que eu topo muito é o Batman, cara. O Batman podia passar aqui agora, topo de frente, total, do avesso. Total. Pô, imagina aquela voz, gente, aí, cuidado, isso vai ao ar em rede nacional. E vai Márcio aparecer Cente. Um monte de gente fantasiada de Batman na tua parte. Tocar a campanha e falar. E aí, Debs, tá sendo? Tá sendo? É. O Márcio Seixas. E pior que eu via a pessoa, né, em carne, e eu olhava pra ele e não conseguia deixar de vê-lo com a roupa do Batman. E eu olhando pra ele, eu falo, gente, não, ele é um homem, um senhor, sabe, alto, gordo, pan, velho. Que olha tá pra falando ele, comigo. Eu olho pra ele e vejo Leslie Tussin, cara. Não, não consegui ultrapassar aquela barreira, assim. Pra mim, ele era o Batman. E eu ficava, gente, Batman, fale comigo, fale mais, continue falando. É o Adam West, né, fala... cara? Se chegar só o Adam West na sua porta, você ia falar, tá sendo, topo. Ele ainda mandava topo. Um pô, só que tum. Não, muito bom. A voz do Batman é sensacional. E o Batman é aquele cara, né? Ele é o bonitão, rico, que pega geral e não tem nenhum superpoder. Que eu acho muito mais válido. Quando ele veste a roupa do Batman, ele fala grosso pra caralho, pra tentar dar susto nas pessoas. Como assim, cara? Ai, como é que ele é rico pra caralho? Ele não tem nenhum poder. Ele tem o poder do super dinheiro. O poder do super dinheiro. O Márcio Seixas vindo com o anúncio do Preso Nick no meu ouvido. Champatinho, lagarto, quilo 2,99. Mas vem cá, a pergunta que não quer calar nesse podcast. Primeiro podcast que o Mestre Splinter consegue não ser sugado pelo Vortex Infinito. E mentira. O podcast tá cheio de mulher. Que coisa é essa, mentira. Mestre Splinter? Mentira. Mentira. Vários. Conta aí, Bia. Conta aí. Vários podcasts fiquei até o final. É estrógeno ou estrogênio? Eu acho que tem os dois jeitos, cara. É clítoris e clítoris. É estrômbago. Clítoris tá errado. Dá nada. Tá sim. Ah, então faz. Eu não falo essa palavra mesmo, só vou de encontro a ela. Aqui na Wikipédia tá aqui, ó. Clítoris, clitóris, clitóride. Tá falando que vale 3 ainda por cima. Clitóris, é mesmo? Sabia. Isso, a Wikipedia disse. Ah, caralho, Wikipedia disse. O Ilapse, porra. Não tá sabendo do negócio? Clitóride eu não conhecia. Você disse que pode ser clítoris. Isso. É isso, pode ser. Cara, eu vou olhar isso agora, porque tem uma coisa muito errada aqui. E sabe o que a Isabel vai fazer? Ela vai editar na Wikipedia. Ela vai editar. Se eu tivesse a ponta, eu editava, porque tá errado. O nome que se dá ao órgão alongado e erétil. Oi? Vírgula. Tá errado porque o Bechara e o Sacone falaram que não pode? Pô, porque o acento fica no O, então não é aqui. Não, é o professor Pasquale. Mas tem a versão escrita com um acento no I. Na Wikipedia, aí. Né? É, você vai... Que tem uma Aurélio aqui de 1964 do meu lado, eu vou olhar isso agora. Uma Aurélio de 64? 74. Ah, mas aí vai ver já. É, se bem que é termo médico, não vai mudar assim, né, de uma hora pra outra. Não faço assim, não. Deixa eu ver. Não, cara. É gíria, clitóris é gíria, então muda. Você também é uma jornalista, como todos nós? Ela é letrada, cara. Ah, tá. Gente, eu vou procurar aqui um dicionário online também, tô bolada. Ih, meu Deus. A gente bugou. Revolucionando. Né? Podcast revolucionando a vida das meninas. Lid, qual é o teu problema com clitóris, cara? Clitóris não, é com clítoris. Ai. Perdão. Ai, meu clítoris. Cenário online tá clítoris. Ih, olha o. Dando nó na cabeça dela aí. Ela tomou double damage pra você dar um stun na pra falar clítoris. Ela fica parada assim, rodando. Clitóris, cara. Substituir qualquer inserção de palavrão por clítoris. Porra, que clítoris, cara? Clítoris! Clitóris. Tá dirigindo. Clítoris, ela... Dá um leque cerebral. Como é que se fala? Clítoris ou clitóris? Afinal, como se pronuncia essa peça tão cobiçada pelos amantes de mulheres? Melhor resposta escolhida pelo autor da pergunta. É engraçado como você não sabe a resposta e já esteve com ela várias vezes na ponta da língua. Adoro Yahoo Answers. Sou rica. Eu sou rica. A mais rica aqui é a Debs, com certeza. Ela tem a voz de rica aqui. Tem um deboche na voz. Eu sou ruiva. Por que eu sou ruiva? Eu sou ruiva. Bom, estamos chegando ao fim do nosso Dois Patinhos na Lagoésima episódio. Espero que vocês, gordinhos flácidos, tenham aproveitado bastante esse espetáculo de progesterona e estrogênio. Afinal, quem sabe, pode ser o único que vocês vão ter em um bom tempo. Agora que vocês baixaram e já ouviram, vocês vão baixar de novo. Afinal, esse episódio tá cheio de peitinho e peitinho vem dupla. Não, pode... É porque a gente quer números mais altos de podcast, porque nós somos meninas. Eu vou revelar pra vocês agora que eu só chamei você. Que você só tem um peitinho, holy shit. Eu tenho três. O objetivo de chamar vocês aqui foi aumentar a audiência do podcast, porque peitinho dá audiência. Fácil, clitóris, cara. A cada 2 meses vai ter um podcast com mulheres. Cara, não duvido nada que isso vai bater o recorde de... E o Mestre Splinter apostou que a gente não ia ser o mais baixado. E a gente quer ser o mais baixado. Até o chão. Chão. Caralho. Tá de saia... Chão. Nós abaixa, tá de saia, nós levanta, né? Agora, por favor, meninas. Fale com nossos ouvintes pra deixar seu comentário. A voz que só vocês conseguem fazer. Então, não esqueçam de mandar seus elogios, críticas, sugestões e porradarias para eugostodosjogos@baixofrentesoco.com. Ligue agora. Não ligue. Deve passar. Caralho, onde liga? Muito obrigada pela audiência. E não esqueçam de baixar 2 vezes. Fudeu! É primeiro lugar no iTunes agora. Abraço e até semana que vem. Abraço. Por favor, se o seu e-mail é endereçado a Lilith, não escrever clítoris. Por favor, escrever clitóris. Porque isso pode ser um lugar mais. Não, vou falar isso não, vou falar isso não. Se você mandar e-mail, eu juro que respondo com meu e-mail pessoal. Not. É mentira. O Mestre Splinter, o que aconteceu? Shit. Ô, meu irmão, esse headshot foi shit? Pô, com certeza, cara. Não tenho dúvida que tá usando Map Hack. É Map Hack. Map Hack até eu. Cara, para com isso. Eu nem sei que mapa é. Cara, bota um server com 400 de latência pra mim. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Chora muito. Para isso, só reclama.